Isso aí, pessoal, acabou. Acabou a festa, bora pra casa. Naninha, vambora. Oi, DJ, pô, toca mais uma aí, cara. Toca mais uma aí, você tá maluco, né? Olha a hora, olha pra casa. Olha o sol saindo, olha a praia, vambora. A festa tá muito legal, cara. Bota mais uma música não, aí. Não, não bota mais uma, não, não. Olha a hora, chega. Pô, DJ, só mais uma, uma. Ah, mas você é chato, hein? Tá bom, vou colocar mais uma, mas depois tem que ir embora. Tá todo mundo embora, você vai junto. Oh, valeu, DJ. É isso aí, cara.